Estamos ao vivo e on fire! Sejam bem-vindos ao seu papo de bar semanal, sem medo, sem dinheiro, mas com o fogo da paixão. E, como sempre, amigos, não somos nada. Na minha frente, ele que tem a pachorra de pedir dinheiro aos ouvintes, mas tá sempre ostentando sua coleção de jacas rosas, Ramon! Muito boa tarde, Gabriel, quase esqueci seu nome. Boa tarde, Genara. Boa tarde, convidado. Eu falo alto demais, por isso estou estourando esse microfone. Acontece, são 2 anos falando alto pra caramba. Podia ter aprendido em 2 anos, né? É, cara, é tipo o Brizola, passou anos no exterior e não aprendeu nada. Tá, sem treta. E ao meu lado, ela que não contente a tirar uma barata na cabeça da coleguinha, ainda deu uma chinelada na barata dela, e Genara! Boa tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? Tu Ramon, também pode afastar do microfone. Gabriel e Wagner, nosso convidado. E como convidado, ele, que não era para estar aqui, mas está obrigado, amarrado na cadeira, mas ele não quer dizer nada com isso, ele está ali por livre e espontânea obrigação. É. Ele que come biscoitinhos, Wagner Stan! Bolacha. Nossa, que olha que sobrenome de Stan. Presença. Stan. Quando eu estiver em Hollywood. Stan é o nome de arma, inclusive. Stan. Sabe. Exatamente. E eu, seu rosto, estou atracado nesse momento aos beijos com o Ornitorrinco Roxo. E no momento... Eu queria agradecer ao Wagner por estar aqui, né? Que ele topou essa loucura no último momento. Na realmente. Última hora. Antes de entrar na finaleira. Antes, nós estamos com a equipe reduzida hoje, com um dos membros está doente. Ah, é verdade. O outro é vacilão. Não, mas ele pode chegar ainda, não, ele né? Ainda pode talvez chegar. Ele esteja atrasado. Sim, o Vitor. Não, e tem o Guilherme também. Boa tarde. Ah, é o Guilherme. Boa tarde pro Matheus, né? Boa tarde, Matheus. Boa tarde. O Matheus ninguém se importa, porque ele é só o nosso robô, entendeu? Não, ele é o Slave. Não, ele fala com a mesa. Ele fala com os sons, ele entendeu? Fala com os sons. Porque acho que todo mundo fala com os sons, a gente é meio burro, né? Mas tudo bem. Voltando ao começo, então. Momento notícia bizarra da semana, prestem atenção. Genara, presta atenção, por favor. Estou prestando. Larga obrigado. O WhatsApp, por favor. Dono do maior pênis do mundo não está no Guinness Book, mas jornalista garante veracidade do título. Como assim? Quê? Eu não entendi, gente. Essa notícia é do mesmo... Ó, eu vou ler assim como está escrito, certo? Jonah Falcon é o cara. O dono do maior pênis do mundo não está no Guinness Book porque, segundo o site Huffington Post, o livro dos recordes não afere medidas de partes íntimas exceto seios. Mas Buck Wolf, editor executivo do jornal Huffington Post, conferiu. Ele deu uma conferida, tá ligado? Tá bom. O homem tem mesmo... Presta atenção. Tá o bom, homem... querido. O homem tem mesmo um membro de 23 centímetros quando flácido. Ele manjou o estromalho do cara pra ter certeza jornalística que o tamanho do falo do mesmo era assim. Tá, agora presta atenção. Gente... Jonah, de 43 anos, voltou a ser notícia na imprensa mundial após ser barrado por agentes de segurança de um aeroporto dos Estados Unidos. Os funcionários pensaram que o americano estava portando uma arma dentro da calça. De certa forma, estava. Né? Não sou capaz vai de operar. Vai ter a live hoje? Vai ter live? Ah. Não, aí eu tô pensando o seguinte, o cara tá lá, né, passando pela o raio-x do aeroporto, né? Não, o senhor não tá portando arma. Não, senhor. É a minha mangebra. Não, presta atenção. Presta atenção que melhora. Nossa. Não, calma que melhora. Um dos guardas perguntou se o meu bolso estava vazio. Eu disse sim. É o meu pênis, disse John, o agente de segurança. Ainda incrédulo, o guarda apalpou o pênis de John. Pra ter certeza absoluta. Isso, incrédulo. Essa notícia tá melhorando a cada parágrafo. E chegou a colocar um pó dentro da calça do americano pra conferir se não era mesmo explosivo. Qual que é? Cocaína? Qual que foi o esquema? Não, é a KY. Ah, meu Deus. Ele já trabalhou em filmes pornô e afirma não ter um relacionamento estável há muito capaz tempo. Capaz que ele trabalhou, né? Essa notícia tá indo até o talo, pelo amor de tá, Deus. Tá, chega dessa notícia. Vamos para o que importa. Eu acho que já chega de pinte por hoje. Qual é o tema do nosso programa de hoje? O tema de hoje, meus amiguinhos, é clichês do cinema, como não odiamá-los. Você sabe o que é um clichê do cinema? Genara. Fale, ninguém vai ver você aqui. Ai, Genara, você sabe que é um clichê do cinema. Bota aí um quã, quã, quã, aí. Genara, por favor. Pelo amor. Clichê do cinema. Clichês. Clichês são aquela... Lugares aqueles... comuns. Não, clichês são aqueles elementos que estão em todo filme que você sabe que vai acontecer. Vamos dar um exemplo aqui. Um clássico. A Princesinha em Apuros. A mulher que em algum momento ela é sequestrada, ou ela é agredida, ou então ela é xingada, ela sofre algum tipo de violência e daí tem que ter o príncipe encantado que vai salvar a vida dela. Isso é muito clássico de filme, muito principalmente clichê, infantil. Cara. Mas Ramon, você. Se você tivesse que o maior clichê que você consegue lembrar agora. Eu tenho a impressão que todo carro em filme de terror tem que fazer um checklist pra ligar. Porque, é sério, tá lá fugindo, né, do assassino, chega no carro, demora umas 2 horas pra ligar. Sim, é, aí a pessoa... A galera esquece como é que liga carro no filme de terror. Não, sim, e aí, aí a pessoa... É que nem... Ah, agora tu falou isso, eu lembrei de uma cena do filme da Casa de Cera, que a menina vai tentar ligar o carro pra fugir do cara que ia pegar ela. Já olharam a Casa de Cera? Já. Sim, muito bom. A porcaria. A menina vai ter... E a criatura me deixa a chave do carro cair no meio, assim, dos sempre. Bancos. Sempre, normal. Assim. Ou cai na rua, ele tem que ficar catando no chão. É, aí... Ou cai no bueiro, né? Sempre... Naquele sempre filme do Zumbilândia, tem uma zoeira muito boa. É que não pode cair só no chão ou num lugarzinho ali, não. Tem que cair não, a num... Desgraça tem que ser, a desgraça não, tem que ser multiplicada. Isso. Naquele filme do Zumbilândia, tem uma zoeira legal com esse clichê. Que assim, ele tá fugindo dos zumbis, ele dá uma volta pra chegar no carro. Ele vai pegar a chave uhum. cai no bolso, ele dá mais uma volta pra fugir de novo pra conseguir abrir. Uhum. É Zumbilândia, o nome. Eu tenho a impressão filme. Que entra Exato. No carro, ele tem que pegar um papel ali com todo o checklist, tipo, ligar motor, APU. APU, cara. Célula de combustível. Acender luzes. Não, tá ligado que, tipo, outro clichê de filme de terror, né? A galera que ouve algum barulho na casa de noite e sai... Vamos lá ver. Vamos investigar. Ah, vamos investigar. Caraca, mano. E sempre é, vamos nos separar pra vamos investigar. Vamos nos separar, Exato. Isso. Vamos nos Poxa, separar. Poxa, dá pra investigar junto ali, um grupão, né? Pá. É... Não, a pior coisa é o seguinte, o cara tá assim, tá deitado na cama, ele ouve um... na cozinha. Ele nunca pensa, ah, deve ser meu gato, não é? O que farei? Acho que eu vou investigar. Aí o final que acontece, acaba morrendo, que? Né? Obviamente. Sim, ninguém pensa, porra, vou pegar a escopeta aqui debaixo da cama. Não, é que não, nem vai a... desarmado, né? Vai com uma faquinha no máximo. Atividade paranormal, né? A guria, as crianças estão com problemas, eles veem coisas estranhas e não, em nenhum momento eles pensam, meu, tem alguma coisa errada aqui, né? Não, deve ser o vento, né? Cara, não, eu tenho dois irmãozinhos pequenos. Se um deles chegar pra mim e falar assim, mano, eu tô vendo uns vultos pela casa, velho, eu tô correndo com eles pra fora. Cara, mas segundo, eu já tinha trocado de casa e posto fogo nessa primeira casa, sim, entendeu? É tipo, acho que o horror é MTV também, que é a mesma coisa. Essas crianças devem ser malucas, deixa elas... Não, cara, não são, não! Não são, elas estão vendo bagulho, mano. Ou estão fumando ele. Algo de errado não está certo aí. Muito bem, Wagner Stern, vale. Seu clichê de escolha do cinema. Não sei. Não, sempre tem aquele... Que a pessoa que morre primeiro é loira... Ou é o burro. Ou é negro. É o negro. É, o negro também. Você pode primeiro. Mas aí a gente já pode ir pra outro Já lado. Vai fazendo as eliminatórias. Esse aqui é o que vai morrer primeiro. Daqui é tipo, eu imagino, né? Tipo Jason. Pega lá o checklist de quem. Olha. Primeiro vai a loira. Primeiro ele está a todo mundo pra o saber. Que eu já... O loira, check. Eu sempre uso... Ele deve pensar, poxa, eu sempre tenho o mesmo padrão. Vou matar a loira primeiro, depois o negro, depois... E é sempre assim, é sempre um casal que tá dentro de um quarto trepando. Open Ó, canto e galinha pintadinha. Trepar não é palavrão, poxa. Ok, para. Pode ter vários sentidos. Segura a música. Nossa, agora você vai ter que cantar galinha pintadinha. Pode começar aí. A galinha pintadinha e o galo carijó. A galinha fuma maconha e o galo cheira pó. Meu Deus. Ele se superou. Seu clichê do cinema de escolha. Não, mas voltando Meu ao assunto, clichê. É verdade. Sempre tem alguém lá fazendo coisas. Sempre tem alguém fazendo amor. Sempre fazendo amor lá. E o cara vai justamente lá. Ele é o quê? Ele é stalker, voyeur, é assassino, terror, é o quê? Em filme de terror, as pessoas não podem fazer sexo. Isso é, sim, não é um clássico. Não pode rolar ali. Senão você leva uma facada. Você é rachado no meio. Tem uma cena, acho que é do Fred versus Jason, se não me engano. Mas tá o casal, tipo, eles estão fazendo lá um batistac. Aí... Um batistac. Love. Estão fazendo um lobby gostoso. E daí acaba, não sei o quê, e a menina vai pro banheiro. Normal, acontece. Aí o cara tá deitado de bolso na cama. O Jason chega. Eu não sei como é que um cara de 2,30 não faz barulho, mas ele chega tranquilo, o cara tá dormindo. Ele pega o facão, aí o que ele faz? Ele enfia o facão nas costas do maluco no meio da cama, pega aqueles cachorros de mola, estoura ele assim e plaf, te quebra o cara no meio. Aqui, ó. Chegou o nosso convidado real. Eu quero depois palmas eu para Vitor da Mata. Que não entrou até Mateus, agora. Mateus, eu não entro. Hoje sim. Tá ok? Peraí. Às vezes eu fico assim. Vitor, você é uma vergonha. São... Atrasado, né? Tá atrasado. Que bonito. Aí. Agora sim. Ó, outra. Chegamos outro convidado também. Bonito, aí, que bonito. Dois convidados. Hein? Dois convidados. Renan, dois incríveis. Eu não acredito nisso. Agora sim. Renan, pera aí. Novo, então agora aqui. Eu vou ter que reapresentar nossos convidados. Então, desculpa a galera que entrou agora. Então agora nós temos duas pessoas a mais aqui. E como eu disse sempre, sou como convidado, o dono do bigode mais vistoso do FSM. Ele que, apesar de ser de São Paulo, é também da Mata, Vitor! E aí, meus queridos, chegando aqui agora um pouco atrasado. É isso, Livinho. Um pouco atrasado. Tudo bem. Ah, tudo bem. Boa tarde, o que vocês estavam falando, queridos? Filme de terror. Tá, mas e o Renan? O tema do programa, calma. E ao lado, junto com o Vitor, chegou o nosso convidado honorário do último programa. Ele que está de boné à barreta, tem cara de caixinha, mas no final das contas ele é apenas um bom coração. Renan! E aí, pessoal, tudo bom? Boa tudo tarde. Bem? Tudo bom, Vim acompanhar aqui o Vitor, né? Ele não sabia onde é que ficava a rádio aí. Parabéns, tá conseguindo. Eu sabia assim, ele na verdade tá mentindo. Tu é tipo aqueles cachorros que leva cego, é isso? É, tipo isso. Bom, enfim. Mal ou menos. Pra quem chegou agora, então, o tema do programa é clichê de cinema, como não odiá-los. Vitor, me diga um clichê de cinema. Um clichê de cinema, cara. Me pegou. Olha, me dá um exemplo. O Ramon falou da primeira. Da pessoa, daquele negócio de filme de terror. Tipo, vamos ouvir um barulho, sair correndo, e daí se separa, e quem morre é sempre o negro ou a loira primeiro. Sempre. Falando sobre. Na verdade, eu falei do carro. E do carro que não liga. Esses problemas que acontecem em filme de terror. O Wagner, quem você falou ainda, Wagner? Que a primeira pessoa a morrer é a loira. Ah, é, a primeira pessoa a morrer é a loira. A gente cortou a Genara no meio. A Genara não importa. Ah, mas Vitor, é normal, você, né? Nunca deixam ela falar. Seu clichê de cinema. Olha, eu tive aqui. Eu acho assim, quando tem aquele sonzinho atrás, quando começa a ficar, tipo... A coisa não tá ruim, não aconteceu ainda, mas já tá ruim por causa da música, tá ligado? É bem psicológico. Tudo bem, Genara, seu clichê de cinema. Meu clichê, eu tinha pensado aquela hora que tu me perguntou. E agora você eu esqueci. Tinha pensado? Eu lembrei. Aquele filme Qual é o Seu Número, já olharam? Não. Sim. Eu tenho bom gosto. Eu já olhei. Tu já olhou? Sim, eu já namorei, tive que olhar. Então. Acontece. Todo mundo enfim, a mulher faz menos uma lista lá de quantos caras ela já tinha... Transado. Tido relação sexual. Feito um batistaca. Não, depois eu falei isso, ó. E aí... Ah, teve que cantar galinha pitadinha. Não, você não falou... Ó, você falou T-R-E-P-A-R. Tá, mas é diferente. Isso não é palavrão, cara. Tudo bem, continua, Genara. Tu falou, tu vai ter que cantar. Termina a tua fala de uma vez! E aí, agora que eu me perdi de novo, viu? Renan, qual é seu clichê de cinema? Cara, eu vou usar o Degenara, já que ela esqueceu e eu lembro. Tem o som do burrico aí, por favor. Aí ela fica o filme inteiro. O amor da vida dela, fica o filme inteiro junto com ela, só que ela não percebe que ele é o amor da vida dela. Mas qual é o clichê do cinema? Eu não escutei que ainda. Aí, só no final, a pessoa fica com a pessoa, entendeu? Tipo, aquele romance que podia ter acontecido na primeira cena, claro, e não é no final. Isso aí. Pá, mas isso é muito clássico. Tipo, não sei o quê. Sempre. Olha só, tem uma franquia, são quatro filmes. Crepúsculo. Pra acontecer justamente isso. Crepúsculo. Nossa, clichê. Eu amo você, mas nós não podemos ficar juntos. Por quê? É tipo, o produtor, ele pensa na última cena sempre. Os dois ficando juntos. Agora vamos dar um jeito de enrolar o filme no inteiro. No último filme tem que rolar um batistaca. Então a gente precisa de ter esse filme pra rolar alguma coisa, fazer entendeu? Fazer um batistaca e ela engravidar. Pronto. Renan, qual é a sua clichê de cinema? Cara, vocês me deixaram bem assustado e confuso. O nome disso não é estrupo, tá? Assim. Estrupo, mas olha que animal. Estupro. Vai. Meu Deus, nem parece que são jornalistas. Cara, eu não sei clichê de cinema. São todas as vezes que vocês falaram, entendeu? É um tema meio estranho esse. Quem teve ideia? A coisa que eu mais gosto aqui são convidados preparados, embasados para fazer o programa. Tá bom, não, mas vocês falaram de cinema. A gente vai ter que ser embasado. Então é o seguinte, ó. Olha um aí, clichê ó. Quando ele vira sucesso, 500 dias com ela, naquela parte que ele sai andando e vem uma parte de gente cantando, tocando, na verdade, ele só tava atravessando a rua. O clichê virou como? Lindo? Que frase poética. Rola palmas? Palmas. Yes, tem palmas. Não, a gente aqui, cara, nós somos um programa profissionalmente ruim, entendeu? Ah, é. Muito bem, então agora o meu clichê. Se eu tivesse que escolher um clichê, cara... De novo, tu? Mas é... Cara, toda isso, hora fala, isso. Fala, mano. Desculpa. Ah, é, sim. Só eu, né? Desculpa, Wagner, tá? Wagner. Toda hora tudo bem, isso. Então não vou você falar falou nada. Seu clichê? Agora sim. Wagner, pense tudo bem. Pense em como você, certo? Deixa o Wagner falar um pouco. Pense em você. Se você tivesse que escolher um personagem que tem todo o filme que te representa, qual seria esse estereótipo de personagem? O que morre primeiro? essa é aquele que é rachado no meio pelo assassino da serra elétrica. Que a cabeça parece uma melancia, né, aberta, assim. É aquele que cai e fica... largado lá, esqueci. É uma coisa interessante, cara. Esses filmes parece que é muito fácil destruir um corpo humano. Sim. Nesses filmes, cara. Tá, peraí. Agora o cara eu quero... tá lá, sei lá, com... uma colher e o cara consegue dar... Peraí, agora eu quero a opinião da mesa. Qual clichê vocês acham que o Wagner seria? Bah. O do que vai no rolê, dança, bebe... E leva uma facada. Leva uma facada. Aí acorda no outro dia e tá bem, sabe? Sabe aquele filme de detetive que sempre começa com uma prostituta sendo assassinada? Nossa. Nossa! Meu Deus do céu! O Wagner seria o assassino. Você assaiu. Tá demais hoje, Gabriel. Sim, ele é o Jack Estripador, a gente não sabia. Muito bem, Ramon, qual clichê você seria? Ah, sei lá, cara. Sei lá, mano, não tenho nenhuma ideia. Eu sei, eu tenho várias ideias. Agora eu quero ouvir o Renan. Eu tenho várias ideias. Eu não tô falando que seria o clichê, né? Mas, por exemplo, ele se encaixaria no Jason. Fred, talvez. Pela roupa de mendigo? Fred ou pela, é massa. Pelo cheiro? Fred é massa. Ah, valeu, cara. Valeu, mano. Queimando meu filme pleno. O nome do programa não é um pai da toa, né, velho? Mas agora eu me lembrei de um, aquele do... Agora eu me lembrei de novo, do assassino da Serra Elétrica. Eu não me lembro o nome. Jason. Aquele que usava... Leatherface. Leatherface, que usava a máscara de couro. Ser. Ah, sim. Mas é só pela cara destruída ou é qual que é o motivo do clichê? Acho que vamos deixar que seja só a cara mesmo. Deixa só a cara pra não queimar tanto. Também, vira mata, qual seria seu clichê? Eu seria o cara que dorme e acorda no outro dia e tá tudo bem. Porque é mais fácil, né? As outras pessoas resolvem. Eu nunca vi esse personagem num filme. Projeto X, o cachorro. Eu nunca vi o cachorro. Projeto X, sabe o cachorro que sai voando, tá de boa, tá pulando, enquanto tá todo mundo se drogando, fazendo no errado. No filme do Projeto certo. X, você seria o guri lá que vai botando fogo em tudo, tá ligado? Não sei o quê. Eu queria ver a droga. Que boa, incêndio. É verdade. É, pode ser também. Não, Projeto X é um baita de um filme. Eu seria um gordinho. Gordinho, tá ligado? Gordinho era da hora. Eu ia ser o gordinho. Tem os dois segurança na frente, que os dois piadinhos. Eu podia ser um dos segurança. Do nada o cara me tira um taser, né? Qual que é o nome daquele desenho que tinha um tubarão, que ele ficava falando... Eu sei. Tutubarão. É assim que ele ria, né? Era uma coisa muito retardada. A gente é muito retardado. Genara, como é seu clichê de cinema? Eu seria aquela que sobreviveu até o final. E morre. E no finalzinho que tu acha que ela vai sobreviver, na verdade não, ela morre. Aquela cena que abre o elevador e... Puf, é, tipo, mais ou menos isso. Esse é de um filme, não lembro qual. Eu seria Os Infiltrados. Os Infiltrados, cara. Martins César. Sim. Vou deixar pra vocês decidirem o meu, então. Qual clichê eu seria? Meu malvado favorito. Você até lembra um pouco ele, né? Verdade. Só faltava ser careca e gordo. Acho que é nariz, tá valendo. Não sei. Falta ser careca. Só faltava ser careca, ser gordo e ter a mesma cara que ele. Então não pareço com ele, né, cara? Tu parece aquele que as pessoas sempre acham que é o assassino, mas no final as pessoas veem que não é. Oh. Uhum. É, tipo, um pode ser também, pode ser. É. Pode ser. É. Normalmente esse cara é morto também. Aquele cara que parece meio do mal, todo mundo acha, esse cara é o malvado. Que nem e no o truque final, de não mestre, é. Né? Finado já mundo, olhar, né? Pelo menos truque de mestre eu já olhei, olharam, eu né? Olhei. Eu olhei, como eu filme, olhei mas o 2 é esses dias, achei é. Nada a ver o 2. Não, mas qualquer o filme 2 é muito massa, é ruim, e tu pensa que é uma pessoa e nada a ver, a outra é bem diferente. Agora chegando a uma coisa mais séria, qualquer filme 2 fica muito ruim. Pegar Rambo, por exemplo. Não, não concordo. Ah, não, não, depende. Eu acho, cara, porque, cara, por exemplo... Pega... Harry Potter 2 é bom. Não, mas eu não gosto de Harry Potter. Não é Harry Potter 2. É Harry Potter e a Câmara Secreta. Tá, nós estamos... Ah, tem que ter o número 2. Esse não é o segundo filme. É, tem que ter o número 2. É. Ah, mas eu tenho a impressão que os números que vêm, por exemplo, ai, os filmes que vêm... Não... Filme, pá, o 2, por exemplo, quase todos são ruins. Pega, deixa eu me lembrar, Rambo. Tá, Rambo 1, okay. Baita num filme, cara. Kill Bill. Kill Bill é bom. Então, Bill o segundo é ótimo, isso é. É da game. É uma exceção. Kill Bill. Kill Bill. Vamos começar a quebrar todos os seus argumentos, não, mas vai. Aí, não, brincadeira, é brincadeira. Tarantino, mas daí, por exemplo, peguei pesado. Rambo, daí pega o Rambo 2. Um lixo tá, mas além do filme. De Rambo, não sei que porque outro eu não colhei Rambo, dois, então. Missão lembrar. Impossível 2 é Missão bom? Missão Impossível 2 não é bom. Nenhum também é lá essas coisas. Missão Impossível. Deixa eu lembrar um... Aquele com o Bruce Willis. Duro de matar? Duro de matar. Um baita do filme. Dois não, muito não chega aos pés do um, cara. Carga explosiva. É carga explosiva. Carga explosiva. Carga explosiva. Um, Adrenalina 2. Adrenalina 2. Não, Adrenalina 1 é sensacional. O 2 é... É bem caído. Último 007. Não, 007 não decai. Se molharam melhor. Agora, se fosse 002 seria ruim. Não, 007 não decai, cara. Aquele filme que sempre tá bom, cara. Até porque você decair se fosse 007, 006, 005, 004. Tudo. Gente. É aquele que você tava nem aí. Poxa, Matheus. Tá, mas vamos continuar o novo assunto. Tudo bem, continuando o novo assunto, então. Vai, Gabriel. Gente, vamos pensar assim, né? Vamos imaginar que nós somos aqui um diretor de cinema, um roteirista. Nossa. Nós temos que montar o nosso filme, certo? Vamos pensar assim. Se você tivesse que fazer um filme, qual seria o tema dele, Ramon? Um tema, assim, rapidão. Tema. Rapidão, rapidão. Sem argumentação, só um tema. Só um susto. Um tema? Vai. Seria aquele terror psicológico, aquele de ficar... Aquele bem perturbador mesmo, meio sabe? Psicose, assim. É, não psicose, cara. Tô falando, tipo, um filme sérvio, mano. Nossa. Isso, cara. Wagner, se tivesse que fazer um filme, qual seria o estilo dele? Uma pessoa invisível que mata todo mundo. Não, eu quero, não quero a história. Mas eu já tem um filme desses, quero se mover. Terror, ação, ter, mano. Aventura. Romance. Romance. Ah, sim. Terror. Pornô. Pornô. Não. Não, deve ser uma vida da hora de diretor de filme pornô, cara. Ai, ou Deus. Não, né, velho? Eu deve sabia meio sem que graça. Ia começar a pesar isso. Sempre pesa. Tá, mas tu queria o quê vindo aqui hoje? Não, eu tô bem de boa, cara. Pode ir. Esperava, lembra né? Da galinha pintadinha. Eu não falei nenhum palavrão ainda. Não, mas lembra. Ah, porque tá eles não sabiam. Ah, é. Nós temos uma regra agora. Cada vez que alguém ah, falar é um palavrão, tem que cantar a música da galinha pintadinha ao vivo. Sem vale fundinho. Sem fundinho. O Matheus tira totalmente. Tem que cantar a capela. A capela ainda. Victor da Mata, qual seria seu tema de filme? Alienígena. Tipo, todo mundo abduzido. Ou, muito tipo, massa. Um alienígena no meio da gente. Ficção científica, tipo, assim. É. Contatos imediatos do terceiro grau. Já olhou, assim, já olhou esse mas filme. Mas dessa vez já é do quinto muito grau. Bom, né? Não, é de quarto grau. É qual que é a abdução? É quarto? Não, é de quarto grau. Aquele que a menininha some. Ah, né? Sim, que sim. É um filme que você sai acreditando. Sinais, sinais é muito bom. Sinais é muito bom que passa o VT assim. Sinais me ajudaram. Desculpa. Eu olhei um bem. Que eles foram Renan, eles foram qual seria seu tema? Levados pra esse mundo, daí começaram a tirar a parte do corpo deles. Renan, cala a boca. Corta o microfone dela. Colocar. Tô falando, ué. Ninguém se importa. Renan, qual seria seu tema? Começaram a colocar partes robóticas neles. E eles acharam que tava... Cala a boca, Genara! Quer que eu até atire o fone na quero cara? Quero saber deixa o nome do filme, qual por favor. Qual filme Distrito é? Alguma coisa. Distrito 9. É Distrito 9, isso. Muito bom esse filme. De alienígenas. Cara, que tiro na cabeça. Renan, qual seria seu tema? Cara, seria suspense, entendeu? Suspense. É só cara, suspense. Bem, é, né? Meu. Renan, legal. Renan seria o novo Alfred Hitchcock. Que isso, cara. Muito bem. Não, mas eu gosto. E Genara, qual seria legal. O seu tema? Agora vê se seja simples. Eu entendeu? Sou tão previsível. Romance. É. Se eu fosse fazer um filme, seria capaz, uma... seria Apocalipse Zumbi. Apocalipse Zumbi? Nossa, porra, bom, também não é muito... Também não é, mas muito é fora da previsibilidade, também. Né? É previsível. Se eu fosse fazer um filme, ele seria uma fantasia medieval. Então quem tem o quê? Um terror psicológico, certo? Com alienígenas, que também é um suspense, com zumbis... E espadas e não sei o quê. Agora eu quero saber. Agora a nossa tarefa aqui é juntar isso em um roteiro. Tudo bem, vamos começar. Vocês conseguiram fazer Sharknado? Mas eu vou começar com a ideia mais básica aqui, que é o do Apocalipse Zumbi. Genara, como é que começaria o Apocalipse Zumbi no seu filme? Eu acho que, né? É que assim, com vírus espalhado no ar, que as pessoas... Ó, se a gente pegar a história dos zumbis, tem zumbi por maldição, depois tem zumbi por vírus, zumbi por raiva... Não, por vírus, pra acabar com a humanidade mesmo. Zumbi mordidinha, Walking Dead? Eles morrem, é, tipo The Walking. Eu tive uma ideia. Mas correndo que nem Guerra Mundial. Tipo, as pessoas lembra daquele morrem? Clipe do Metallica, o Nightmare correndo Long? Igualzinho. Os caras atiram sei lá, gás. Nesse clipe do Metallica, a invocação zumbi começa por causa de armas químicas usadas na guerra. Nós estamos muito próximos da Terceira Guerra Mundial. Estamos... algo assim como está na autoridade, não hoje aqui. Eu acho que logo estaremos on fire de verdade, né? Mas enfim, Peter da Mata. Esse é o assunto pro quando correndo. Nós temos um apocalipse zumbi começando por causa de um vírus. Como é que você vai colocar alienígena nisso? Porque foram os alienígenas que jogaram o vírus? Claro, claro que é. Óbvio que foram eles, né? Calma. Agora então... muito bem. E agora, Renan, o suspense. Me diga, por que os alienígenas estão vindo pra Terra? Porque isso vai ser o que os protagonistas da história vão ter que buscar, né? Sim. Bom, por que os alienígenas estão vindo para a Terra? E essa é a resposta que eles vão ter que buscar, então, né? mas no caso, seriam cientistas ou seria o acaso que ia mostrar? Que nem aquela pessoa que tem aquele livro secreto da família velho, ou é o cientista que descobriu? Peraí, mas o livro secreto da família tem a ver com alienígenas? Como assim? Pra você ver, vai que ele era da família de algum alienígena. Então o protagonista porque eles da já estavam aqui já. Então o protagonista da história, ele tem que ser tipo meio alienígena. O pai dele tem que ser alienígena. Isso, ele tem que então, assim, ele tem um psicológico, porque o pai dele sumiu, ele sofre muito com a perda do pai, só que na verdade o pai dele é um alienígena, que agora está voltando para atacar a Terra, e ele tem esse livro que ensina como vencer a infecção zumbi. Gente. É isso que, na verdade, desfaz o que eles fizeram, porque tem todos os segredos da nave, né? Mas agora eu cheguei num ponto. Aí, tipo, eles levam né? desse zumbi pro laboratório pra testar, e o zumbi do nada começa a matar todo mundo. E aí acaba todo mundo. Porque é isso que zumbi faz, né? Zumbizado. Sim, é matar o cientista e sai fora do controle. Daí se torna tipo Alien, que é tipo, é o zumbi... matando todo mundo e ele não sabe onde é que o cara tá. Agora eu quero saber como é que nós vamos encaixar a fantasia medieval nesse não, esquema. Não, como a gente vai conseguir salvar os humanos nesse filme, sério? Olha, eu sou humano. Peraí. Vamos recapitular o que a gente tem até agora. Nós temos um protagonista. Todo mundo queria foder a gente. Vamos supor. Uh-huh. Já pra fazer. Como é que foi? Justo, saiu um palavrão aqui? Baixa o som. Eu não sei cantar a galinha pintadinha. Eu nunca assisti. A galinha. Vale não Xuxa, sei. Então. Vale Xuxa. Patati Patatá. Qualquer música Patati Patatá. Vai lá, cara. Eu não tive infância. Você deve ser. Não sei nenhuma. Deixa eu ver. Ilarilarie, tu deve saber, pô. Ah, tá. Eu sei. Xuxa, tu deve saber. Ilarilarie. Oh, oh, oh. Ilarilarie. Oh, oh, oh. Ilarilarie. Canta aí. Mas voltando. Eu vou recapitular. Nós temos um personagem protagonista que veio de uma família que o pai dele sumiu quando ele era criança, ele não sabe o que aconteceu, ele sofre muito pressão psicológica de si mesmo por causa do pai dele, não sabe se era bom por causa do pai dele. E um belo dia começa uma invasão zumbi na Terra e as pessoas não sabem o que fazer. E ele então encontra um livro antigo no porão da casa, escrito pelo seu pai, e lá ele descobre que ele é filho de um alienígena e que só ele tem os segredos para destruir a nave mãe que está comandando os zumbis. E aí os medievais entram aonde? Os vikings viajam já estão... Viajam no tempo, com certeza. Como? Porque daí ele teria... daí ele teria que voltar no tempo pra achar a cura. Cara, você tá ficando pior que Sharknado. Não, aquele tá ficando o pneu assassino. Não, tá ficando bom. Olha só. Não, a viagem no tempo é o seguinte. O cara, ele descobre que o segredo para destruir os alienígenas é ele conseguir matar o pai dele antes dele nascer. Ele vai se sacrificar pelo bem da Terra. Só que ele acaba errando a viagem no tempo com um cientista lá e ele vai caindo na Idade Média da Terra. Ah, bom. E daí os zumbis ficam aonde? Os zumbis já estão no começo. Agora é o terror deles. E onde está o assassinato? Cadê os walkers? O assassinato? O assassinato é descobrir quem matou o pai dele. Não, é... Ou quem escreveu o primeiro livro, entendeu? Porque pode ser um livro antigo, não precisa ser só do pai dele. É, tipo, beleza. É, pode ser um livro, tipo, de família, que vai passando de geração em geração. Tem que estar a parte gruesome, a parte onde, sei lá... Então, o pai dele foi morto de uma maneira muito estranha. Sei lá, ele foi morto com... Tipo, o Hellraiser. Isso, ele um dia o pai dele... Ele acordou e o pai dele pendurado no teto com as tripas pra fora. Ele olhou, meu Deus, quem fez isso? E o Mote... Nossa, cara, esse filme tá muito complexo, cara. É muito complexo. É, tem que ter muito o segundo... Tá, mas peraí. Agora eu vou supor aqui. Vitor, se você tivesse que escolher um ator pra ser o protagonista, quem ele seria? Pra ser o... Desse daí? É, o protagonista. Putz, ele seria então o filho, né? É, tem que ser o filho. Deixa eu ver o filho... Quem seria um ator perfeito pra esse papel? Norton. Eduardo Norton. Fez o... Ah, o Edward Norton. Ah, muito bom. Wagner, quem seria um ator perfeito pra isso? Daniel Radcliffe. Daniel. Nossa, isso. Ele é todo estranho. Ele é todo estranho. Ou o Tom Felton. Tá bom, quem seria? Tom Felton. Ou Jake Gyllenhaal ou... Deixa eu me lembrar o nome dele. Keanu Reeves. Pô. Não, Keanu Reeves é meio ruim como ator, né? O Jake Gyllenhaal manda bem. Renan, quem seria seu ator? Meu, não faço a mínima ideia. Reginara, quem seria? Por mim, pode ser o Wesley Snipes, tá ligado? Porra, muito bom! Imagina, mas... Yes, não! Não! O que ele falou que eu não prestei atenção? Orra. Esperma. Orra. Droga. Vamos, silêncio, Matheus. Ah, meu Deus. Tá, eu vou, cantar uma música da Xuxa. Pede que desculpa primeiro já, só pede desculpa. Desculpa, Eduardo Ritter, está ouvindo isso. Não, é quem vai te escutar cantando mesmo. Ah, tá. Não, desculpa. Nós, eu relembrando a infância, eu vou cantar um pedaço do abecedário da Xuxa. Tá meu bom. Meu Deus. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. E aí, vamos fechar? A de amor, B de baixinho, C de coração... D de docinho, E de escola, F de feijão, G de gente, H de humano, pode parar, de pode parar, pode parar, pode parar, pode parar, juventude. Pode parar, chega, pode parar, corta, pode parar. Também paguei minha prenda, então agora voltando... Ele lembra a letra. Que vontade Engenara, de me enforcar agora. Quem seria seu ator? Eu acho que tem muito cara... A cara desse meio louquinho, assim, que seria, né? Aquele ator que faz... Ele é... Animais Fantásticos. Cauã Raymond. Ah, Edward Redmayne. É, que ele fez aquele filme A Teoria de Tudo, que é muito bom também. Assistam é um bom A Teoria de Tudo, é um filme ótimo. Muito bom. Se eu tivesse escolhido alguém, acho que seria o Nicolas Cage. Eu acho que... Ah, bem clichêzão, tão né? Tão previsível. Então, bem, Ramon, pra ser o pai assassinado alienígena que estava entre os humanos, quem você escolheria? Anthony Hopkins. Boa. Nossa, uma boa escolha. Anthony Hopkins, cara. Ele tem mó cara de alienígena loucão, né, cara? Nicolas Cage. Nicolas Cage também. Ele também tem muito... Ele pode ser qualquer personagem, qualquer tá ligado? Qualquer personagem, pode ser um alienígena. O cara, que era o Coringa lá, o... Jack Nicholson. Nossa, muito bom. Mas ele fez o Iluminado. Exatamente. Iluminado. É, o cara de louco já. O seu pai alienígena. É meu pai? Não, filme. Teu pai é um alienígena. Corre. Ah, tá bom. Quem seria o pai? Ah, Nicolas Cage, com toda certeza seria o Nicolas Cage. Concordo. Ah, tá. Renan, quem seria o pai? Olha, pra seguir, né, na mesma raciocínio que Wesley Snipes seria o cara... É o Morgan Freeman. Nossa, muito bom! Mas ele também, pode ser um alienígena. Filmaço, mano. Já sabemos que os alienígenas todos serão negros, né, do Renan. É, eu tenho que seguir a minha linha. E, Genara, quem seria o seu ator pai? Para, larga o WhatsApp. Seria... Eu não sei pronunciar o nome dele. É Sanderson. Daniel Gillis. Ele faz um personagem... Quem? Não sei se errou! É assim. Deixa eu ver. É aqui, ó, esse aqui que tá com o negocinho azul até. Ah, não, é, voltou. Mas é Daniel alguma coisa, Daniel. Ah, tá, ele faz o Elijah. Eu não manjo do estou. Ele faz o personagem Elijah na série Diário de Vampiro. Ah, já sabe, sim, que a gente não pode... Nossa, levar. Ele bom. É muito lindo. Já sabe que a gente não pode levar a contribuição da Genara a favor, porque, né, tudo, ou ele é muito lindo, ou sei lá, ele fez... Ele é um bom ator, ele é um bom ator. Pra estar em Diários de um Vampiro, né? Olha que eu vou denunciar vocês, hein? Eu acho que dá pra levar, sim. Tem coisa que dá pra usar. Eu tenho só uma mulher aqui. Eu acho que pra mim o ator não pode ser o Tanoce Nicolas Cage. Ou aquele que faz Matrix. Qual o nome dele? Keanu Reeves. Neo. É, que faz Não, mas ele não tem cara pra ser pai. É, o tem, Keanu Reeves tem mais cara pra ser filho. Não, mas também já tá com 35 anos na cara, né? Pra ser filho também não serve. O Jake Gyllenhaal também tá muito novinho. Mas o Gyllenhaal tem cara de adolescente, entendeu? Sempre vai ter. É a diferença. Tudo bem, agora então, pra ser o chefão dos alienígenas lá, o dono Michael Douglas. Poxa! Michael Douglas. Não precisa mais falar nada. Próxima pergunta. Michael Douglas. Concordo. É certo, cara. E a mãe dele, quem seria? Deixa eu me lembrar, aquela que fez o Diabo Veste Prada. Não, a Meryl Streep. Meryl Streep. Não, acho que não. Aí seria muito hollywoodiana, não. Tem que ser alguma coisa bem mais escrota. Pega uma atriz, vamos fazer. A Beatrix, qual é o nome dela mesmo? Quem é? A Vera Holtz? Vera Holtz. A Fernanda Montenegro. A que faz a Beatrix, a Fernanda Montenegro seria legal, cara. A Beatrix Kiddo? Eu sei quem que é. Uma Turma? Uma Turma. Isso. Pronto. Uma Turma. Muito bom. Wagner, quem seria a sua mãe? Sandra Bullock. Sandra Bullock. Quem seria sua mãe? Né? Tipo, já tem uma mãe. Tipo, minha mãe. Toda a ideia do filme ia vazar, né, meu? Ia rolar, tipo, uma comédia romântica com a Sandra Bullock. Ia virar uma comédia romântica. Me Simpatia 3, alienígena. Exatamente. Renan, qual seria sua mãe? Minha mãe, cara. Roselaine. Podia ser a tia Eva. Por que tá falando isso? Tem algo contra esse nome? Não, eu sou apaixonado por ela. Ah, tá, porque é o nome da minha mãe. Eu sei. Vai, Renan. Pode ser aquela, essa mulher que tu falou. Mandar um abraço pra Salete, a minha mãe. O Renan hoje, ele tá assim, ok, concordo, não sei o quê, o Wesley Snipes, o Morgan Freeman. É só isso que ele tá falando hoje. Tá, mas pra usar aquela mesma base que tu tava usando, deixa. Pois é, mas é que eu não sabia que ia ter... Eu não sei o nome dela, normal, eu não saber. Mas é aquela atriz daquele filme de terror... Não tá ajudando. Vago demais. É, eu não lembro nem o nome do filme agora. É que você é burra, né? Vamos continuar, então. A mamãe no meu filme seria... Ah, cara, tem tantas desmassas. Scarlett Johansson. Tem mais cara pra ser irmã do cara do que a mãe, mano. Não, mas é que eu quero só ter ela no filme, entendeu? Ela podia ser até alienígena. Eu quero ela ter ela no set junto comigo, não, mas entendeu? Ela como alienígena funciona. Tipo aquela alienígena que tenta seduzir o cara. Oh, tinha um filme no locador, eu lembro. Que tinha um filme que tinha umas alienígenas que se disfarçavam de mulher bonita e iam nas mais escolas. Não é Battlestar Galáctica. Não é, cara. O filme é Invocação do Mal. Ah... Essa é a atriz que eu acho que teria que ser. Você sabe o nome dela? Não sei. Então, tomate cru. Errou! Errou! Agora eu cuspi na frente. Ah, é, Gabriel. Tu tá falando aí, né? O que vai é? Ter que cantar. Não, eu falei tomate cru. Então. Ah, nada a ver. Entendedores entenderão. Ah, mas olha só. Enquanto eu não disser com palavras concretas aqui o que eu quero dizer, não vai fechar. Agora vamos voltar assim. Aliás, vamos fechar? Vamos fechar? Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Que da hora. E aí, o que você tá achando aí de ordenhar a vaga? Quem estiver vendo o nosso programa, por favor, lembrando... Bem louco. Manda uma mensagem para @onfirefw no Facebook. Estamos ouvindo todas as mensagens que vocês mandam. Adoramos o seu feedback. A gente tá ouvindo as inclusive, mensagens? Inclusive, quero mandar um beijo para Eduarda Sense. E um beijo pra Laura Miller, mas não a do Alto Horas. Não chegamos lá ainda. Ah, um amigo meu perguntou. Não a sexóloga, a minha amiga Deivorá, aliás, Júlia de Castilhos, ela escutou, falou que a gente tá mandando muito bem, só que os meninos têm que gritar menos no microfone. Eu vou mandar um abraço também para a JP Halberg Martins, de Porto Alegre, também, que é um amigo meu e também ouve o programa. E também para Douglas Ganso, hoster do podcast Chorume, que também ouve o nosso programa semanalmente. Meu Deus. Mandar um salve para o professor. Pro professor Eduardo, que está nos ouvindo também. Professor Eduardo Ritter, nosso querido, queridão. Beijão para ele. Ei, meu, ele nunca escutou um programa meu, cara. Ele nunca escutou um programa. É que ninguém gosta de você, Renato. Mandar um abraço também pro Samuel Agassi, pro... Agassi, eu chamo como eu quiser. De Amor com Jesus. E o João Vitor Gobi, o cara desconhecido. E talvez também Carlos, que também esteja ouvindo isso, que agora não lembro o sobrenome, ele foi mal, Carlos. Seu contato no meu celular é Carlos FSM, eu não lembro agora o teu sobrenome, velho. Desculpa. É o Linassi. Hã? Carlos Linassi. Provavelmente não. Dane-se. Enfim, voltando. Dane-se não conta com palavrão, né? Não. Obrigado. Se fosse outra coisa que termina com C, aí... Não. Sim, claro. Muito bem, então voltando. Assim, qual... Livinho, qual é a sua primeira memória de cinema? Assim, qual é o primeiro filme que você lembra? De terror. Não. De terror, filme. Nossa. Qualquer você filme me volta no terror, geral. Tá. Filme qualquer no filme. Que vem na... A Lagoa Azul. Lagoa Azul. Não, esse aí foi obrigado é, a clássico. Assistir. Na verdade, não foi o primeiro. Olha, eu não lembro qual foi o primeiro, não. Não, mas o primeiro que você tem lembrança, não. Assim, quando você pensa pro mais antigo. Ah, quando eu lembro do cinema, eu lembro de Procurando Nemo. Eu lembro muito de Procurando Nemo. Ah, não foi bom. O primeiro, mas foi, é muito bom. Então, te marcou, então, assim. É, marca qualquer um, né? Que filme. Que filme. Ai, ou aquele outro do tubarãozinho também. Hã? O tubarãozinho vai chegar. No fundo do mar. Caçador do Tubarão. Sabe tudo que é peixe é Nemo. Desenho. A primeira vez que eu me lembro foi Os Incríveis. Uhum. Vai lançar 2018. Uhum. Dois, né? Vai ser ruim, segundo a regra do Ramon, vai ser ruim. Não, primeiro, vai ser muito bom, cara. Não, pode ser uma dos exceção, originais, você tá falando? É, dos tem exceções. Que fizeram o primeiro? Porque é o segundo, a segunda versão dos... Os Incríveis. Vai sair aí. Verdade, desculpa. Calma. Errou! Eu entendi qual que é o quarto do fantástico. Errou! Ramon! Qual seria, então, a sua primeira memória de cinema? Um Céu Azul Escuro. Que? Cara, é um filme... 1912. É. Não, é 2008. É um filme, tipo... Foi bem assim, meu pai tinha comprado um DVD, né? Em 2000 e sei lá quando. Era mó da hora ter um DVD, cacete. Eu não sei porque eu queria muita música do Bumbum tanto agora. Daí, pá... Meu irmão alugou um filme que era Um Céu Azul Escuro, que era um filme de guerra. Era o quê? Um filme de guerra. Quantos anos você tinha? Eu acho que eu tinha, vamos dizer, 10 anos de idade. E acho que isso explica muita coisa, né, cara? E daí, cara, eu me apaixonei... Eu assistia Power Rangers com essa idade, né, velho? Eu assistia muito Power Rangers, cara, eu não assisti o filme ainda. Mas, tipo, meu irmão, ele trouxe aquele filme, eu vi, eu fiquei... Nossa, cara! Que filme da hora! Eu lembro de Tropa de Elite. Até hoje eu sou apaixonado por esses filmes, então... Né, é a minha primeira lembrança, cara. Renan, qual seria a sua primeira memória? Seria Os Incríveis, né? Mas tu não tem originalidade nenhuma, não, né, cara? Não, meu. Não, você... Ó, Cidade de Deus também. Cidade de Deus era da hora. Com quantos anos, velho? Cara, eu não lembro. Foi há muito tempo atrás. Sim, o cara com 5 anos de idade assistia Cidade de Deus, né, velho? Não, meu, assisti. É muito bom, tá ligado? Não, deveria ter uns 12, é o acho filme que faz 11. Já faz feito, 10, né? 11 anos o filme. Sim. Acho que esse ano vai fazer 11. Por aí. Você tinha assim, quantos anos, querido? Eu tinha 10. Ó, 10. Tu tem 21? Faz as contas, querido. Não, você tem 19? Não tem. Tem 21? Quem tem 19 aqui sou eu, cara. Ah, lembrando, é claro que a Genara é a mais velha aqui, como sempre. 22 anos. É, legal, que é tipo... Muito bem, Genara, qual seria a sua primeira memória? É um amor de pessoa. A minha, as minhas memórias? Exterminador do Futuro. Qual? Boneco Assassino. Chuck, boneco. Peraí. Chuck, isso é uma coisa que eu não entendi. Por que as pessoas morriam nesse filme? Tipo, o bichinho, ele tem meio cara, metro, não tem cara. Nada a ver. Esses dá-lhe tempos... Dá-lhe uma bicuda no bichinho que ele esses voa tempos longe, a gente olhou esse filme lá em casa. Meu Deus, quando eu tinha... Quando eu era uma cria, eu morria de medo, eu chorava pra dormir. Mas é diferente, porque você tem medo dos seus brinquedos criam em vida. Eu olhei o filme... Agora, esses tempos, meu Deus, eu só fiquei dando risada naquele filme. Peraí, uma coisa, seria é nada a ver. Seria Chuck, o brinquedo assassino. É, o lado B de Toy Story? Filosofando. Faz sentido. Será que os brinquedos do Toy Story não matam pessoas à noite quando elas estão bravas? Tipo, o cara foi se lá... Se elas se irritarem, eles se irritarem muito, aquele com certeza. Menino, vamos lembrar o primeiro filme do Toy Story? Aquele menino que ficava explodindo os brinquedos, no final os brinquedos se voltam contra ele pra assustar ele. Sabe? Né? Imagina se ele tivesse uma faca na mão. Aquele desenho do Scooby-Doo que mostra bastante isso. Dos brinquedos, tá criando com a minha cara, vida, né? E tal. Não, legal que ela falou matando. Assim, aquele filme do Scooby-Doo, como se eu soubesse que viu o desenho do Scooby-Doo. Que desenho? Eu não sei. Você não, que, como assim você não sabe? Meu Scooby-Doo? Deus, o Gabriel não, eu não sei tem o que é Scooby-Doo. Cultura. Eu não sei o que desenho é esse que ela tá falando especificamente. Ah, mas tem um filme lá, tem o tipo... O desenho do Scooby-Doo que dá na SBT, pelo amor de Deus, que passa na tela. Não é bem desse filme, muito bom. Scooby-Doo, tem um filme. Tem um filme live action do Scooby-Doo também. Tem vários filmes live action. São ruins os filmes. Ruizinhos, do Scooby-Doo, cara, são péssimos, mas eu não gosto. Sim, eu odeio quando feito, tem um desenho e as pessoas vão lá e fazem um filme do desenho, eu odeio isso. Tipo, X-Men, cara, não, não o não, desenho não. Era X-Men, ótimo. Sim, X-Men sim. Vem aqueles filmes... Dá pra aceitar, eu não gosto do X-Men. Mas tipo, Speed Racer, nossa, cara, que fizeram com Speed Racer foi sacanagem, cara. Daí, no último filme, era nada do filme aconteceu, tu viu? Isso é quase em todo o filme, na verdade. Nada do filme aconteceu. Nada liga, né? Porque tipo, eles fizeram uma coisa muito solta. E é, até é que depois que fizeram o gabinete do Dr. Mabuse, que é aquele que depois tu descobre no fim que tudo passou na cabeça do cara. Do que tá falando, cara? É um filme de 1925. depois que fizeram isso, todo mundo... Não é Amanhecer mesmo. Crepúsculo? Acontece tudo na cabeça da mina. É tudo. Esse depois também. Depois do gabinete do Dr. Mabuse, todo mundo usa essa mesma tática há anos, tá? Batidíssimo. Assim, ó, vamos lembrar que, como assim falando em clichê de filme, né? Um clichê é quando o roteirista não sabe como terminar, tudo não passou de um sonho. Ou, é muito ou normal. Bota uma deus ex machina no meio do filme, cara. Uma deus ex machina. Eu falo como eu quiser. Não, você é burro. Vamos voltar aqui, então. Eu chamei muita gente de burro hoje, desculpa aí, né, galera? Eu já tô muito agressivo. É, muito eu bem, percebi, então... Vou te pegar na porrada assim. Depois. Eu... Cadê tu, meu irmão? Essa música é vida! Tudo bem, então. Mas, assim, voltando, acho que a minha primeira... Uma coisa que eu mais lembro de assistir cedinho no videocassete era o filme dos Power Rangers, cara. Bate. Aquele antigão, 94. Aquele filme é muito leproso. Já viu o primeiro? Hoje em dia? É. Nossa, eu também tinha. Cara, que tinha é muito aquele, leproso, cara. Tinha aquele episódio dos Power Rangers que juntavam todos os Power Rangers. Nossa, vermelhos. Sim, caramba! Melhor episódio. Nossa, caramba! Tem no Netflix. Tem. Sério? Tem. Meu irmão assiste o Power Rangers mais novo e tem uma série que saiu faz pouco tempo que era assim, tipo. Os protagonistas tinham o poder de se transformar em qualquer outra série de Power Rangers. E no último episódio juntava todos, de todos os tempos, os Power Rangers. Cara, eu parei pra assistir junto com o meu irmão, que ele ficou assim... Meu Deus. Se isso fosse na minha época, cara, eu ia ficar uma semana loucaço. Pra pô, sempre, mano, o Power Rangers é inteiro, muito até bom. Hoje. Power Rangers, o filme deve ser incrível. Não, eu acho que estão fazendo muito hype, vocês já notaram, É hype. Vocês já notaram que hype. Os Power Rangers, eles sempre lutam na mesma pedreira? Todo episódio a luta no mesmo lugar. Parece que alugaram uma pedreira e hoje vai ser aqui, cara. Gravaram tem todos uma placa, Power Rangers. Pedreira Power Rangers. Não, agora eu vou pensar uma coisa. O Power Rangers tem uma estrutura de episódios, né? Tipo assim, começa com. Vem, o bicho lá, ele invoca um bicho novo, aí ele ganha os Power Rangers a primeira aqueles vez. Aqueles bichos nunca morrem, né? Não. Aí eles mandam uns Minions que perdem. Eles explodem. Aí eles ganham a primeira. Eles perdem a primeira luta, eles voltam mais fortes, ganham no cara, ele fica gigante. Aí chama o robô gigante. Aí tá tudo bem, né? Vamos pensar assim: é um bicho, sei lá, de 100 metros de altura, com outro robô de 100 metros de altura, lutando no meio da cidade, cara. E o bicho explode. Ou seja, quantas pessoas não morreram em cada batalha dos Power Rangers, tá ligado? Sem contar o estrago de danos de materiais. Exato, tipo, pelo menos não tinha sangue, tinha faísca. Era faísca. Não, e era legal, tu encostava no Power Ranger, saía, sei lá, parecia que explodiu uma coisa e começava a sair faísca. Super incrível. Isso é uma coisa que me deixava confuso, tipo, será que é a roupa que protege eles e sai faísca? Ou será que eles são robôs? É, da roupa faz sentido. Porque eles não são robôs, eles são tipo, humanos. É humanos escolhidos por alienígenas. Zordon. Aliens. É, o Zordon vai ser o Walter, né? Walter White. Já, o filme já tá no cinema, ele tá atrasado falando sobre sim, isso, o engraçado, verdade, né? O engraçado é que quando vai lutar com aqueles Minions, né, do mal, ele é ser, vem Minions. Uns 500. Em vez de ir lutar o famoso boneco de massinha. Em vez de lutar os 500 de uma vez contra 5, não, vai de um em um, cara. Eles até um, esperam, você já viu? Eles ficam assim atrás esperando ele ficar livre pra bater nele. Ana, isso é muito bom, porque tipo, tu vê que o cara, ele dá assim, tipo... Não, eu vou dar chance pro meu brother aqui, que eu acho que dessa vez ele vai ganhar. Todo mundo perdeu nos últimos 50 episódios, mas dessa vez ele vai ganhar. Eu acho que ganha, vamos. Gente, qual o filme mais ruim que vocês já olharam na vida? Mais ruim é pior, tá? É, obrigado. Mais, o português mais ruim. Mais ruim. Mais pior. O filme mais pior que eu já vi na minha vida. Pior filme que vocês já assistiram. Pior filme que eu já assisti, cara. Olha, tem tantos. 50 e 5 tá na lista ali, tá perto. Não é tão ruim. Mas não eu é acho ruim. Que tem não coisa é pior. Ruim. Tem coisa pior. Não é tão ruim. Bom, vai pensando aí, Ramon, depois eu falo o meu. Deixa eu pensar, cara. Crepúsculo. Eu vi toda a série uma vez. Por que você fez isso? É tipo tortura, né, cara? Vamos ver Crepúsculo aí, vamos ver até quando eu aguento. Mas muito ruim, cara. Muito mal feito. É tudo... Fora de sincronia, horrível. Ah, eu lembrei do meu. É um filme que o nome diz que é The Wall Look in Hollywood, uma coisa assim. Com o Johnny Depp? Não. Ele tem... Tem um contato aqui, né? Tem um contato também. O JP que eu falei para antes. Para o Gabi pagar. Um mito. Para o Gabi para pagar o Gabi um mico só imitando uma velhinha. É que eu jogo RPG com eles e nós temos uma história antiga que eu sou um grande imitador de velhinhas. Vocês não me viram. Agora nós queremos ver eles. Tá bom, isso não vai ser hoje, onde eu imito uma velhinha. Tá Mas, enfim, bom. Voltando. Vai, fala. O pior filme. Esse filme do Loki Hollywood, ele é tipo assim, uma paródia de vários filmes. Tá? Tipo, tem parte que é paródia do Crônicas de Nárnia, tem parte que é Star Wars, sei o quê. Só que é tudo muito mal feito. Tem uma cena, o Aslan, ele é um ator muito... Acho que não é o... É o irmão do Michael Douglas. Como é que é o nome dele agora? Não lembro. Enfim. E, tipo, ele é um cara meio velho e tal. Loiro, cabelo no peito, meio leão, meio homem. Aí ele, tipo, ele pede assim, não sei o quê. Nós precisamos passar pela sua terra, o que eles podem fazer? A cena seguinte, ele sentado na cama. Todo mundo abraçado no leão, assim. Fumando. E o cara... O único cara do grupo falando assim... Meu bumbum tá doendo. Tipo, velho, é muito ruim, muito mal feito, não é engraçado, não é nada. Isso, cara, mas muito bem, Wagner Stanley, qual seria seu pior filme? Não sou capaz de opinar. Ah, fraquíssimo. Não, é que eu procuro antes na internet pra ver uns spoilers, sabe? Daí se não é bom, nem olho. Então, mas qual você o pior é um spoiler? Não, qual é o pior spoiler que tu já leu? Então vamos pra algo mais simples. Lembrando, claro, que o spoiler é mais poderoso que a espada, né? Mas muito bem, Victor na Mata, qual seria seu pior filme? Mistérios e Paixões. Tem no Netflix, eu aconselho a todo mundo a assistir e saber o que é um filme ruim. É sobre? Ele chega a ser bom por ser tão ruim. É tipo... Não é spoiler, só sei que em um momento ele tem uma máquina de escrever e a máquina de escrever vira uma barata enorme. E a boca no meio dela, ela começa a falar coisas pra ele. Assediar ele, tipo Meu assim. Deus! Induzir ele a fazer, tipo, coisas erradas. Aí depois aparece bem uma outra barata. Assim. É tipo, era pra usar a ideia do Donnie Darko, só que deu completamente errado. É, ficou horrível. Tipo, não, Mistérios e Paixões. Meio Franz Kafka, tá ligado? Sério, tipo Metamorfose. É. Renan, qual seria seu... Babadook. Eu não assisti esse filme ainda, como é que eu contei? Como é que é uma porcaria. Mas por quê? É sobre o quê? Porque é muito ruim, é pra ser um terror, tá ligado? Mas não assusta. Não. Dá risada? Não. Não. Não, é que assim, ó, no começo até é bem bolada a história, sabe? Bem bolada. É, e aí... Isso bem. Oh. E aí... Love you. Aí depois é muito ruim, porque ele é só um desenho, tá ligado? Tipo... Ah, é muito ruim. Eu não consigo explicar o filme, tá ligado? É agora eu me lembrei de Manos The Hands of Fate, cara. Hã? Não, é dito como o pior filme da história. Que filme é esse? É tipo... Era pra ser um terror dos anos 50. Só que, tipo, sabe? Totalmente mal feito, sem nenhum sentido... Os atores não sabem atuar. Foi um filme que foi feito por um cara que vendia agrotóxico. Então, poxa. Acho que tira o agro da frente, né? Muito bem. E, Genara, qual seria o seu pior filme? Annabelle. Sério? A da bonequinha. Péssimo. Não, a da empregada. Péssimo. Nada a ver. O filme inteiro não tem nada a ver com aquela boneca. Vai ser a sequência agora, que é o Annabelle The Creation. Sim, que inclusive, gostei do Annabelle 1. Mas esse 2, só o trailer, o Jané. Tá, mas não é só o cara montando a boneca? Só o trailer é melhor que o filme inteiro. Tá, mas o trailer é só o cara montando a boneca, não é? Não. Tá, mas isso fica mais animado que o filme. Ah, nossa senhora. Tudo bem, então, só o trailer foi melhor que o filme. Lembrando, estamos chegando ao final do programa. E eu quero dar chance a ele, Vitor, nosso convidado de hoje. O verdadeiro convidado, enquanto os dois são só invasores aqui do programa. Olá, invasores. Vitor, qual seria então o seu recado final, sua consideração final sobre invasores. O programa? Faça seu jabá sobre o seu programa na rádio também. Eu ainda não tenho programa na rádio, mas eu tenho... Programa? É um programa... Errou! Mas, ó, a gente tem uma pedra e tá todo mundo convidado pra colar. Na verdade, a pedra que é coletiva é da UFSM, por acaso também, de todo mundo que quiser entrar. A Pedra do Poeta, todo dia, a partir da 1 hora, a gente tá lá. Tem a página no Facebook tem também. A página no Facebook, compartilha, curte, favorita, faz tudo. Eu de vez em quando também tô lá fazendo umas poesias loucas. Sim. Se eu não soubesse do que você estivesse falando, a gente tem uma pedra. A pedra do poeta, que nem o Harry Potter. Legal, vamos. Harry Potter e o craque filosofal. Por que Harry Potter? Porque tem poderes. Ah. Aquela porque parada ele deixa poderes. Loucão. É, o poder deixa bem, tu bem doido, tá bom, agora, viciado. Wagner Stan, qual seria então o seu jabá se você tivesse e não dá sua consideração final sobre o programa? Gostou, não gostou? Quer voltar, não quer? O que você achou? E fala sobre cinema, o que você acha sobre cinema? Vai, sua vida, vai! Chega! Me segue no Instagram, Twitter. Não, capaz. Agradecer o pode convite, seguir, que não foi convite, mas eu tô aqui. É isso. Tá bom. Renan. Não, Ramos. Ah, não. Estive aqui mais um dia sobre o olhar sanguinário do Vigia. Bem, Matheus. É mais uma, né? Não vou fazer jabado contra a corrente, que acontece quarta-feira às 3 horas. Mas eu não estou fazendo jabá. Aprendeu bem, hein? E vá, mais um programa aí. Mais um dia vivido, mais um. Mais um programa que não nos tiraram do ar. Foi retirado do ar, então tamo aí. Renan, qual seria seu jabá? Se tiver, fale sobre o que você achou do programa. Ah, eu não tenho nada pra falar, meu, entendeu? Eu nem fui convidado pra estar aqui, eu só vim. Não, mas achei massa, eu já tinha participado do programa passado, achei bem legal. É isso, meu. Vai ter um programa, a gente vai ter um programa na rádio. Sim, quinta-feira. A gente vai tentar passar pra quinta, a gente vai conversar com o Matheus. Matheus, me espera depois dessa gravação, tá bom? O nome do programa vai ser... Pro, qual vai ser o nome? Quer inventar agora? Sim. Rap da hora. Rap vai da ser hora. Esse o nome. Isso está gravado. É muita criatividade, hein? É sobre meu Deus. É. Oi? Não, a gente vai inventar até aqui. Como? A partir de agora, também somos um fire da hora, né? Um fire da hora. Tudo da hora. Um fire da hora. E Genara, considerações finais, seu jabá. Podem me adicionar no Facebook, mentira. Mandem nudes. Mandem não mandem. Agradecer peço. Vocês, obrigada. Peço. Muito contente de estar aqui, ainda bem que não fomos cortados do ar. Ainda. E parabenizar vocês dois, que Roga hoje Praga. Se comportaram muito bem, tá? Oh. Estão seguindo as dicas. Picatinho. Agradecer os convidadinhos, né? E é isso aí, galera, tamo aí, tamo junto. Então, agradeço a presença dos três convidados. Hoje nessa equipe, desculpa quem ouviu, se hoje o ritmo não foi o que vocês estão acostumados já. Então, com a equipe defasada... O Guilherme vacilou, o Vitor chegou atrasado, a Ana tá doente. Mandar um beijo pra Ana. Por sorte, melhoras. Nós temos o Wagner aqui, que é o nosso quebra-galho oficial. Quebra-galho e o Renan, Wagner. Que é membro honorário do On Fire, quando quiser estar de portas abertas, igual o coração da Genara. E muito não. Obrigado, muito obrigado por ter nos ouvido. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, como diz o Faustão, que tá precisando também. Agradecemos do fundo do coração se você comentar, compartilhar nosso programa, mostrar pros amigos, falar que a gente tá aqui sempre. E é isso aí. Muito obrigado por tudo. Até um semana beijo, que família. Vem. Família, um beijo. Vamos recolher nossas cinzas porque estávamos on fire. Adiós! Eu tenho que falar uma coisa. Mandar um beijo pro meu pai. Vai, sobe a música.